7748, este é o controle Salvador, meu cordial. O senhor vai ajustar agora em 104, partir para Itapia após Duna VLS, vamos descer inicialmente até 5 mil pés. Continua autorizado, Sacola pista 2, curva direita Baiana, volta Budi, próximo número 5046, frequência do controle, ano, ano, ano, décimo 8, azul 4071. Entrando, pushback, azul 4071. Tchau, mano. 04, de passagem, é depois de entrada. Ataque sendo próximo ao 62, depois de ingresso, para o portão 09, igual a 604. Ciente, aguarda passando, a passagem pro Airbus da TAM, após autorizado 09, igual a 604. TAM 3858 decolado, este é o controle, meu cordial, está em contato o radar. Salvador, muito boa noite, ao TAM 3561, está pronto para a espera da 10. Boa noite, TAM 3561, na linha coluna 0, vento 090 graus, 09. A linha fala da 10, TAM 3561. 662. Salvador, boa noite, é o Google 1405, sente da informação, é Ray 360 Brasília. Sou da mesma. Sente, Google 1405, Brasília 360, autorizado, fez o Luno 7, aerovia, na coluna 10, com curva direita, na subida Gole, transição, Golfito, aciona 5055, controle 119, decimal 8. Autorizado, então, 360, via upper Zulu 17, Brasília. Decola da 10, curva da direita após, saída gole, transição ao piso, transponder 505. Controle 198, voo 1405. Pronto, pushback, 405. Reportará. Romeu Charlie X-Ray, direto para a final da pista 17, autorizado. Tem, direto, final, volta 7, é o Romeu Charlie 7. E 748, está voando sobre a água, direto Duna 2000 para o ILS, câmbio. 2000, direto Duna, UF 6714. Chame Recife, eu dormi 85. 2000 ou 85, 3661, boa noite. Ok. 6198, tá 3561. Controle Salvador, muito boa noite, já tá 3561, no decola, saída Gole. Tá 3561, é o controle, contato radar. Romeu Charlie X-Ray, contato visual com a pista 17, chame a torre, 11895. 1895. Alfa Papa Tango Hotel, Charlie X-ray. Hotel Charlie X-ray, Alfa Papa Tango Hotel, Charlie X-ray. Reporte final Pistuma 7, vento 090 graus 102, ajuste no 014. Deixa a panorama final, Hotel Charlie X-ray. Ajuste agora, 104, gire à esquerda, voe direto Itap para Duna e LS para pouso. Altitude para descida 5000. Alfa 118, 95, 14, ajuste no 014, bom voo, boa noite, Oxenai 6201. Central, Espírito Táxi, Civinha, Alfa Juliet, Lamentana, Torre 1885, Xerém 201. Passando 7h48 do solo, quando passando na guarda do Airbus da Avianca, pode estar livre iniciar, chame táxi. Central, passa para o Airbus da Avianca, inicia, chame a táxi, Azul 4071. Chame Recife, frequência 1288. Caso negativo, 1251. Boa viagem. 1288, 1251. Dado, bom trabalho aí. Boa. TAM 3152, pushback acionamento no 612. Aguarde 3152. Aguarde 3152. Cairo Lorenzo, vamos descer para 2000 pés, direto Duna para o ILS, 3305. Gente, 2000 direto Duna, grato, TAM 3305. Objeto 6748, follow ao 02, virando à direita, follow 21, decimal 9. Direita, 219. solo, Salvador, muito. 201, livre decolagem, vento 090 graus 109. Livre decolagem, Oceano 201. Solo, Salvador, M6748, Librança, escuta. Recente táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporta antes da Juliette, 6748. Fala, Salvador, boa noite, Bono 604. Bono 604, prossiga. Autorização para Fortaleza. Recente saída prevista Momo, transição front, aguarde cópia. Guarda. Altímetro 104, táxi via Juliette, Alfa, no ponto de espera, torre 18.95, corrigindo, bom voo. Juliette Alfa, ponto de espera, torre 18.95, obrigado pelo trabalho. Juliette, o 6748. Juliette, 6748, táxi via Índia, para o portão número 3, negativo Juliette, táxi via Índia. Índia, via Índia, para o portão número 3, 6748. Boa noite. 19-8, boa noite. Partiu Xenia 6201. Oceano 6201, este é o controle, meu cordial. Ao passar 2000, gire à direita e rui para a Leda. Muito grato, voando Leda após 2000, faz o Xenia 6201. Pronto para o push e acionamento 05. Excelente coordenação com a equipe de sola, faz passagem do azul na retaguarda, autorizado, chame para o táxi, 1405. Após o azul, autorizado o pushback. 1405. Voo no 604, pronto para a cópia? Pronto, cópia, prossiga. No 604, autorizado Fortaleza, nível 370, via Upper Zulu 19, saída Momo, transição frote. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119.8, aciona 5062, coteja. Autorizado Fortaleza, nível 370. Upper Zulu 19, saída Momo, transição frote. Decola da 10, curva à esquerda, 119.8 ao controle, 5062 ao transporte. 1604, cotejamento correto, chama para inspecionamento. Agora. Ali decola, azul 4071. Gente, inspecionamento. Autoridade, chama para o táxi. Câmara táxi, 139. Oceano 201 no equipamento Airbus. Afirmo. É uma bela aeronave. Vamos restringir a sua subida ao 340. E se tiver condições, o senhor gira direto para Bidev. Ok, eu vou andar Bidev. Restrito ao 340, Oceano 6201. A 3305 está autorizado a aproximação de LS. Livre LS, 3305. Centeno 313, voando Bonf, desça para 8000. Ajuste agora 1014 para chegar na ponte. Desce para 8000, 10 no 463, 13. Controle Salvador, boa noite. Azul 4071, decolou na Dael, passa 1500 pés. Azul 4071, este é o controle, meu cordial. Após 2000, gira à direita, Leda. Gente, 2000, direita, Leda. Autorizado direto, Leda, o 4071? Afirmativo, capitão. Gente, 4071. Para o táxi, 4 horas de autonomia, alterna Campinas, POB 130. Gente, 130 a bordo, altímetro 10 no 4, segue o Airbus da TAM via Juliette Alfa, no ponto de espera torre 18095, bom voo. Via Juliette Alfa, seguindo TAM, no ponto de espera, sinal 95, obrigado, 14. Confirmando 4-0 a bordo. 1-4-0, 140. Gente, 1-4-0 a bordo, o time entrou no 0 no 4, aguarde para o táxi. Guardando 763, 900. Oi, Salvador, boa noite, tá 3-3-0-5, passando Duna. São 3-3-0-5. Oceano 6201 está passando a nível 160. O senhor vai subir para o nível autorizado, 3620. Está autorizado o voo Bridge e chame Recife, frequência 1251. Oceano 6201. 360, voa Bridge, vai chamar Recife em 1251. Oxi, 6201, uma boa noite. Meu cordial. Oceano 313, desça para 5000. Tá, 5663, André. Azul 4073.